Maré de Mentiras. O mar sempre tirou meu fôlego. Talvez por parecer manso, pelo balanço suave e sereno de suas águas, o imenso azul celeste é eterno, salgado, feroz, é traiçoeiro. Ele arrebata no olhar, refletindo a beleza humana, e consome corpo, alma. O mar arrasta para uma escuridão que não tem fim. Passeia pelo corpo enquanto sussurra lembranças vívidas. As águas transparentes e gélidas abraçam o corpo que já está cansado da luta. E no embalo lento e voraz, carregam para o fim. Como eu disse antes, o mar tira o meu fôlego. Senhoras e senhores do júri, iremos dar início ao julgamento do caso 1345/12, em que a promotoria do Estado move uma ação de homicídio doloso qualificado por motivo torpe contra o réu Guilherme Sampaio Drummond. O réu está sendo acusado pela morte de sua esposa, Ana Lúcia da Silva Drummond, em decorrência de uma explosão no barco particular do casal no dia 22 de janeiro de 2012. O laudo pericial afirma que a explosão foi causada por 8 bombas de fabricação caseira. Com a palavra, a promotoria. Excelência, senhoras e senhores do júri, gostaria de poder lhes apresentar Ana Lúcia, chamada carinhosamente por Aninha, jovem de 28 anos, ex-professora do Jardim de Infância, descrita por amigos e familiares como simpática, doce, educada. Casou-se com Guilherme Drummond há 5 anos, acreditando na promessa de uma vida feliz. Mas o que teve durante esse período? O que constatamos foi uma mulher que perdeu sua doçura aos poucos, mergulhada na tristeza de um casamento que ruía lentamente. Estava pensando em se divorciar, começar uma vida nova. Coincidentemente, senhoras e senhores, na semana que declarou essa decisão ao réu, teve seu barco explodido, pouco depois de embarcar. Coincidência? Claro que não. Durante este julgamento, iremos apresentar provas concretas de que o réu teve envolvimento direto na morte de sua esposa. Obrigada. Com a palavra, o advogado de defesa. Excelência, senhoras e senhores do júri, tudo o que foi ouvido aqui não passa de suposições. Guilherme e Ana Lúcia levavam uma vida comum de casal, com momentos bons e ruins. Durante as investigações, não faltaram pessoas que comprovassem o quanto este homem amava sua mulher. Mentiroso! Ele é um assassino! Quero minha filha! Justiça! Justiça! Justiça! Justiça! Silêncio no tribunal! No caso de perturbação do andamento desse julgamento, o público será convidado a se retirar. A defesa pode prosseguir. Então, como eu afirmava antes da interrupção, este homem não merece estar sentado aqui como réu. Pois ainda em luto pela morte de sua amada, meu cliente é também vítima dessa tragédia. E eu tenho provas concretas de que Guilherme Drummond não cometeu este crime hediondo contra sua própria esposa. Com as devidas explanações feitas, podemos começar a ouvir as testemunhas. Promotora? Gostaria de chamar a sua presença, meritíssimo juiz, e a presença de todos que estão aqui. Minha primeira testemunha. Entre a testemunha, Neymar Francisco Ferreira dos Santos. Pois não, senhor. Senhor Neymar, o senhor jura perante a Constituição e todos que estão presentes aqui dizer somente a verdade e nada mais que a verdade? Juro, sim, senhor. Pois bem, senhor Neymar, onde o senhor trabalha? Trabalho ali no porto, né? Cuidando dos barcos, dos patrão. Certo. E o senhor conhece aquele jovem homem ali, o senhor Guilherme? Conheço, sim. Ele e sua finada esposa, a dona Ana, que Deus a tenha. Tadinha, né? Tão moça. Pois bem. E o senhor recorda do dia 22 de janeiro de 2012? O que aconteceu nesse dia? Me lembro muito bem, não, sabe? Mas eu sempre preparava o barco para a dona Ana e para o seu Guilherme quando eles iam para o mar. Sempre tinha que ir o seu Guilherme junto, porque ela nunca saía sozinha. Ela não sabia guiar o barco direito. Tão linda a dona Ana. Com toda licença, seu Guilherme. Aí eu me lembro que teve um dia que eu vi os dois brigando antes de saírem no barco. E foi no dia que a coitada morreu. Morreu brigada com o marido, ou desgraça. Que Deus lhe guarde, amém. O senhor se referiu a uma briga? Como exatamente era essa briga? O senhor vê alguma coisa? Eu não sou de ficar assuntando a vida dos patrão, não, sabe, doutora? Mas nesse dia a dona Ana estava muito era da nervosa. Logo ela, que é sempre muito calma. A doutora sabe, né? E ela estava gritando com o seu Guilherme. Eu não queria nem ouvir, não gosto de ficar me metendo em briga de marido e mulher. Mas deu para ouvir, né? Ela estava gritando muito. E o que ela dizia? Ela ficou chamando ele de safado, disse que não conseguia acreditar que ele tinha feito isso com ela. E aí ela começou a chorar e eu não entendi mais, foi nada. Aí depois o seu Guilherme disse que não ia ficar ouvindo desaforo, que estava dizendo a verdade e não aguentava mais a discussão. Aí disse que ia para casa e ela, se quisesse, que embarcasse sozinha. E depois disso? Ah, Maria, depois disso eu tinha outras coisas para fazer, né? Só vi quando a dona Ana subiu no barco, mas aí depois eu entrei na sala do patrão para fazer uma limpeza, não sabe? Obrigada, seu Neymar. Advogado, testemunha toda sua. Seu Neymar, a que horas começa seu expediente? Começa às 7 em ponto, doutor. Mas eu sempre chego um tiquinho mais cedo, porque eu tenho muita coisa para fazer. Principalmente quando os patrões vão usar os barcos. Tenho que chegar às 6h15, 6h30. Que gente rica não tem hora para acordar, né? Então... Mas voltando aos fatos, seu Neymar. Precisamente na manhã em que houve o acidente, o senhor notou a presença de alguém estranho nas docas? Não, senhor. Mas sabe como é? Eu não fico um tempo inteiro olhando para os barcos, não. Também tenho que fazer no escritório do patrão, no jardim... Então, outra pessoa poderia ter sabotado o barco com a intenção de matar o casal. Sem contar com o fato de ter havido uma briga entre os dois e Ana Lúcia ter embarcado sozinha. Protesto, meritíssimo. Isso não é uma pergunta. Doutor, atenha-se aos fatos. Desculpe, meritíssimo. Vou reformular. Seu Neymar, o senhor concorda que enquanto estava fazendo outros trabalhos fora das docas, outra pessoa poderia sabotar o barco do casal? Concordo, né? Existe cada doido neste mundo. Outro dia mesmo... E o senhor poderia descrever a relação do Guilherme com a esposa? Assim, eles apareciam muito pouco juntos, não sabe? Mas quando eles iam, parecia estar bem. O negócio é que ninguém nunca sabe, né? Quem aparecia mais por lá com o seu Guilherme era a tal da Ruiva, que deve ser colega de trabalho dele, não sei. Seu Guilherme sempre foi um homem muito trabalhador. Esse é do Rio. Só que rico, né? Silêncio no tribunal. Eu tô te pagando a fortuna e você me faz parecer ainda mais culpado, porra. Já não basta tudo isso que eu estou passando. Sem mais perguntas, meritíssimo. Minutos. Fila do restaurante universitário do campus do Benfica chega à Faculdade de Direito. A fila do RU atinge nível recorde que os especialistas estão considerando a maior desde a fundação do restaurante. Boa tarde. Começa agora mais um Descontração da Tarde, o programa que traz para você novidades do mundo dos famosos, entretenimento e, claro, muita descontração. No programa de hoje, preparamos uma entrevista com alguém muito especial, que está fazendo muito sucesso e mostrando todo o seu talento. Nossa convidada interpreta o papel de protagonista da radionovela que promete ser um grande sucesso, Maré de Mentiras. Estamos falando de Liana Bevilacqua. Boa tarde, Liana. Seja bem-vinda ao nosso programa. Então, conta pra gente como está sendo atuar nessa radionovela. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite. Maré de Mentiras está sendo uma experiência maravilhosa. Os atores são muito bons, a gente tem uma conexão incrível. É muito leve gravar com eles. E o roteiro é maravilhoso. E realmente promete ser um grande sucesso. Então, fala um pouco pra gente do seu personagem. Meu personagem é muito interessante. A Aninha é uma mulher muito misteriosa, com ar dramático, que é adorada pelos amigos e considerada alegre. Mas que, num casamento que não está deixando muito feliz, ela se perde um pouco, porque se vê presa nesse casamento. E já dá para adiantar alguma coisa para a gente? Claro que não, né, Carla? Vocês vão ter que conferir a radionovela e eu garanto que vai valer a pena, viu? Porque tá muito bom. Tá ok, então, Liana. Muito obrigada pela sua participação. Muito sucesso para você e para essa novela, que está maravilhosa e apenas começando. Obrigada. Eu que agradeço pelo carinho de sempre, a atenção. E convido a todos a acompanharem Maré de Mentiras. É que vocês vão se envolver com os personagens, com a trama, porque é realmente maravilhosa. O trabalho está sendo muito bom. E confiram todas as tardes, às 15 horas, Maré de Mentiras. Beijo, tchau. Essa foi Liana Bevilacqua para o Descontração da Tarde. Um beijão para você, Liana. Agora, queridos ouvintes, vocês irão curtir mais um episódio de Maré de Mentiras. Mas antes, gostaria de dar um recadinho para vocês. Vocês já provaram o sabor de casa? Minha gente, é muito bom. Para essa vida corrida que a gente leva, nossa alimentação nem sempre é bem feita, com todos os nutrientes necessários para o nosso metabolismo. Mas a nova linha de fast food Sabor de Casa mudou isso. Comidas prontas para colocar no micro-ondas. E o melhor é o gostinho caseiro que tem. Experimente, você vai gostar. Bom, agora eu fico por aqui. Acompanhe mais um episódio de Maré de Mentiras. Maré de Mentiras. A Verdade da Tarde. Então, vamos ao vivo falar com o nosso repórter Rui Peixoto, diretamente do local onde está acontecendo o julgamento. E aí, Rui? Boa tarde, Leônia. Estamos ao vivo aqui do local do julgamento do caso Aninha, caso que chocou o país nesse ano de 2012. E essa cobertura é exclusiva e você só vê aqui no programa Verdade da Tarde. Então, Leônia, nesse momento, o julgamento de Guilherme Drummond está acontecendo. Ele foi acusado de assassinar a própria esposa, a professora Ana Lúcia. Nossa, realmente chocou o país. Uma atrocidade, né, gente? Incrível como em pleno século XXI possa ainda acontecer uma coisa dessas. Lamentável. É, e aqui do lado de fora o tumulto é grande. Família, amigos da vítima, além de cidadãos que ficaram indignados e se mobilizaram, com faixas e cartazes, clamando por justiça. Tá todo mundo muito chocado. Eu vou conversar agora com a amiga da vítima, a dona Marta. Ela tá claramente abalada com tudo isso e resolveu falar com exclusividade pro nosso programa, Leônia. Dona Marta, o que é que você e a família da Aninha esperam desse julgamento? Justiça. A Aninha sempre foi uma pessoa doce. Ela me apoiou em todos os momentos da minha vida. Ultimamente, a gente estava bem próximo por causa de problemas pessoais que passei. Uma pessoa muito querida mesmo. Ela, com certeza, é a irmã que eu nunca tive. Espera. Você falou que ultimamente vocês estavam muito próximos por problemas pessoais. Que problemas seriam esses? Seria o seu recente divórcio com o empresário italiano Paolo Bianucci? Ela também falava em divórcio? Ela que eu falo, a Aninha? Você acredita que o Guilherme é o verdadeiro culpado? Responda, dona Marta. O Brasil quer saber. Sim, não é segredo pra ninguém. E não estou aqui pra falar da minha vida pessoal. Eu acredito que Guilherme é sim o culpado. Tanto que falei pra Aninha que esse homem não prestava, que era egocêntrico demais. Ele me dá medo só de olhar. Espero que seja feita justiça. Tenho que entrar, o julgamento vai recomeçar. Muito obrigado, dona Marta. Leônia, como podemos ver, a melhor amiga de Aninha está claramente abalada. Os portões vão se fechar agora para o julgamento recomeçar. E logo que possível nós voltaremos com exclusividade, direto do julgamento do crime que chocou o país inteiro. Eu sou Rui Peixoto e essa foi a Verdade da Tarde. Retomando o julgamento, chamamos para depor a testemunha Ingrid Garcia Carvalho. Senhora Ingrid Garcia Carvalho, a senhora jura perante a Constituição, perante a este júri e todos aqui presentes, dizer somente a verdade e nada mais que a verdade? Sim, eu juro. Com a palavra, a promotoria. Senhora Ingrid, qual a sua relação com o réu Guilherme Drummond? Eu trabalho na empresa do senhor Guilherme como executiva de investimentos. Somente isso? Vocês não têm nenhum outro tipo de relacionamento? Pois, por coincidência, suas características batem com as ditas pelo seu Neymar. Mas caso haja alguma dúvida, podemos chamá-lo novamente. O quê? Ai, eu não sei o que dizer sobre isso. Não queria me envolver nisso. Por isso que eu não disse nada, mas nós somos bons amigos. Lembre-se que está sob juramento, senhora Ingrid, e posso mostrar provas contundentes de que existe algo mais do que uma boa amizade entre vocês. Guilherme e eu fomos noivos antes dele conhecer a Ana Lúcia. Íamos nos casar em breve. Mas mesmo com tudo que aconteceu, nunca deixamos de ser bons amigos. Ela era uma oportunista, tirou ele de mim. Não podia tirar nossa amizade também. Senhora Ingrid, responda apenas sim ou não. Você mantém o caso com o réu Guilherme Drummond? Faz poucas semanas, ele disse que me amava. Nós estávamos apaixonados. E ele ia contar tudo para ela. Mas não sei o que aconteceu depois disso. Sim ou não? Sim. Senhora Ingrid, recebemos imagens de uma câmera de vigilância das docas, que comprova que você esteve no local do crime no mesmo horário que Guilherme. A senhora poderia dizer ao júri o que estava fazendo? Protesto, meritíssimo. A defesa não teve acesso a essa prova. Estávamos aguardando a liberação das imagens. Só recebemos ontem, meritíssimo. Vou permitir. Responda, senhora Ingrid. Nós só estávamos conversando, eu juro. Soube do aniversário de casamento e fui confrontá-lo, mas foi só isso. Ele disse que queria dar uma chance ao casamento, então eu fui embora. Apenas isso? Então você e seu amante não estavam apaixonados. Nada mais conveniente do que explodir a única barreira entre vocês, não é? Protesto, meritíssimo. A promotora está conduzindo a testemunha, além de afirmar o que são meras suposições. Protesto aceito. Júri, desconsiderar a afirmação da promotora. Sem mais perguntas, meritíssimo. Com a palavra, o advogado de defesa. Senhora Ingrid, o que aproximou você e o Guilherme nesses últimos meses? Nós estávamos investigando um desvio altíssimo de dinheiro da empresa, tentando rastrear de onde ele saiu e para que conta foi transferido. E como estavam as investigações? Na semana do acidente, Guilherme teve uma conversa com Caio, que é o analista de contabilidade da empresa, porque os desvios começaram depois da contratação dele. Senhora Ingrid, como o senhor Caio ficou após as acusações do Guilherme? Ficou bastante nervoso, quis agredi-lo e tudo mais. Não, eu estava descontrolado. Eu não fiz nada. Fez sim, roubou o dinheiro da empresa. Ana Lúcia descobriu e você matou ela. Você tá louca? Isso foi tudo tramado por você e seu amante, assassinos, ladrões. Silêncio no tribunal. E o senhor, próxima vez que interromper esse julgamento, será detido. Essa corte fará um recesso de 20 horas para analisar novas provas anexadas ao processo. Já que o senhor Caio está tão interessado em falar, a defesa gostaria de chamar a testemunha listada pela promotoria, Caio Fontinelli. Que entre o intimado pela defensoria. Senhor Caio Rodrigues Fontinelli, o senhor jura perante a Constituição, perante este júri e todos aqui presentes, dizer somente a verdade e nada mais que a verdade? Juro. Senhor Caio, não é verdade que poucos meses depois de sua chegada à empresa de meu cliente houve um desvio de 20 milhões de reais? Vale salientar que por ter um cargo de confiança dentro da diretoria da empresa, o senhor tinha acesso direto às informações privilegiadas. Temos registros que comprovam que o senhor encontrou a vítima no dia anterior ao crime. Meritíssimo, gostaríamos de anexar a lista de provas, os documentos que comprovam que Caio Fontinelli teve acesso às contas de segurança da empresa e testemunhas que afirmam tê-lo visto em uma conversa informal com a vítima Ana Lúcia. Sim, porém... Meritíssimo, precisamos de tempo para estudar esses documentos. É justo. A corte entra em recesso de 20 horas para a preparação da promotoria. Amiga, há quanto tempo? Oi, amiga, como você tá? Ai, mulher, eu tô na mesa, mas você tá ótima, hein, gata? Super magra. Essa correria do dia a dia, mulher. Não tenho tempo nem pra preparar uma boa comida quando chego em casa. Por que você não experimenta o fast food sabor de casa? A comida fica pronta em poucos minutos e ainda tem um gostinho especial de comida caseira. Uma delícia. Experimente fast food sabor de casa. O melhor da comida caseira pra quem não para em casa. Boa tarde. São 16 horas e 30 minutos. A previsão do tempo para a cidade de Fortaleza diz que o dia vai ser nublado, com sol escaldante e fortes e escassas pancadas de chuva. Mínima de 28 graus e máxima de 34. Fique agora com mais um episódio de Maré de Mentiras. Maré de Mentiras. Ordem, ordem! O tribunal volta do recesso com a testemunha Caio Fontinelles. O advogado de defesa pode continuar o interrogatório. Senhor Caio, vou repetir a pergunta que fiz anteriormente. O senhor pode explicar ao júri e a todos os presentes nessa corte a sua relação com a vítima Ana Lúcia? Eu e Ana Lúcia não tínhamos nenhum envolvimento afetivo. Eu juro, nós nos encontramos algumas vezes sim, informalmente, fora do escritório, mas foi pelo motivo que eu falei. Calma, eu vou explicar. Ana Lúcia descobriu o roubo do dinheiro do marido e me procurou porque queria abrir o jogo com a polícia. Ela dizia que seria o certo a se fazer e que eu deveria ajudá-la. No dia antes do acidente, ela estava decidida a abrir o jogo com ele, e eu disse que ele contava com meu apoio. Ela disse que estava com medo porque achava que ele já estava desconfiado, que ela tinha descoberto que ele queria desviar o dinheiro dos acionistas. Ordem, ordem! Isso é insano, meretíssimo. Depois de todas as provas apresentadas pela defesa, esse tipo de acusação é completamente incoerente. Já sabemos que não há provas que incriminem o meu cliente e testemunhas que provam seus valores. Já não posso dizer o mesmo do senhor Caio. Seu cliente traiu a esposa, deu um golpe de mais de 20 milhões no caixa da empresa. E muito provavelmente descobriu que ela iria denunciá-lo na polícia e se adiantou acabando com a vida dela. Meritíssimo, a testemunha está claramente incapacitada das suas faculdades mentais e visivelmente instável. Temo que tal depoimento seja desprovido de qualquer relevância... Protesto! Meritíssimo, o advogado está fazendo inferências comportamentais da testemunha sem nenhum embasamento ou provas concretas que atestem a incapacidade do mesmo. Protesto aceito, promotora. O júri deve desconsiderar as afirmações da defesa. O advogado pode sentar e a testemunha agora é da promotoria. Senhor Caio, o senhor poderia contar ao júri como foi sua última conversa com a jovem vítima? Como eu já disse, Ana Lúcia entrou em contato comigo com posse de papéis que mostravam a retirada de 20 milhões da empresa. Não ao mesmo tempo, eram quantias diferentes a cada mês e sempre para uma conta que não tínhamos acesso. Eu sugeri que ela procurasse o Guilherme, mas ela foi contra. Disse que achava que ele estava envolvido, mas achava tudo isso errado. Como eu sou funcionário da contabilidade, ela esperava que eu estudasse os documentos, investigasse e cooperasse nas investigações. E o que aconteceu depois? Bom, o Guilherme me confrontou no outro dia, me acusando de ter desviado o dinheiro. Disse que tinha começado depois que eu fui contratado, e eu acabei contando tudo para ele. Ele ficou sabendo que a sua esposa sabia dos desvios e ia acusá-lo. Senhor Caio, nós temos como ter acesso a essa conta a qual o dinheiro foi transferido? Não, eu já tentei, mas foi posto em uma conta fora da jurisdição desse estado. Em termos que todos possam entender, por favor. A lei que vale é a do país onde a conta foi aberta e essa lei garante o sigilo bancário da conta. É um paraíso fiscal. Senhor Caio, quem, dentro da empresa, tem conhecimento para acompanhar as questões legais e cuidar das documentações necessárias para abrir uma conta como essa? Ingrid e o próprio Guilherme, que são os mais altos executivos da empresa. Senhor Caio, o senhor sabe quanto vale o patrimônio do réu Guilherme Drummond? Tirando investimentos dos acionistas e as porcentagens dos membros da família Drummond, aproximadamente 50 milhões. Segundo o contrato pré-nupcial de Guilherme e Ana Lúcia, em caso de infidelidade, as cláusulas do divórcio garantiriam a Ana Lúcia metade de todos os bens de Guilherme e mais uma pensão milionária. O senhor não acha muito conveniente desaparecer mais de 65% dessa quantia? Principalmente quando o réu é infiel e a esposa detém esse conhecimento? Protesto, meretíssimo. Além de se tratar apenas de suposições, a testemunha não tem conhecimento para responder a essa pergunta. Protesto aceito. Promotora, advogado, aproximem-se. Próxima dedução de qualquer uma das partes terá consequências. Doutores, atenham-se aos fatos. Desculpe, meritíssimo. Sem mais perguntas. Advogado, gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não, meritíssimo. Gostaria apenas de enfatizar a falta de provas quanto aos assuntos abordados pela promotoria. A testemunha está dispensada e a corte entra em recesso por 30 minutos. A verdade da tarde. Olá, Brasil! Olá, Leônia! Aqui quem fala é o repórter Rui Peixoto para o programa Verdade da Tarde. E hoje é o segundo dia do julgamento da professora Ana Lúcia da Silva Drummond. O julgamento está no intervalo nesse momento, mas as pessoas continuam aqui firmes e fortes, clamando por justiça. Inclusive, hoje uma cena comove todo o país. Os alunos da tão amada professora Aninha choram aqui, na frente do tribunal. Muito triste a situação, Leandro. Safado, Guilherme condenado, bandido, safado. Obrigada. Já volto a falar com você. Poxa, é de cortar o coração. Ver uma moça tão jovem, tão boa, ser assassinada de uma maneira tão cruel. Agora, olhe direto nos meus olhos, Brasil, e me respondam. Onde isso vai parar? Qual o sentido de tudo isso? Dinheiro? Vingança? Nada justifica nada. É muita maldade, minha gente. Vidas como a desta jovem, sendo ceifadas, arrancadas, como se não fossem nada. É hora de... Opa, o diretor tá falando aqui no meu ponto. Parece que vai começar o julgamento. Quem será o culpado? E aí, Rui, em quem o pessoal tá apostando? Apareceram novos suspeitos, não é isso? É isso aí, Leônia. Agora a amante Ingrid e o contador Caio também estão sendo cotados pelas pessoas como suspeitos desse crime hediondo. O julgamento vai recomeçar daqui a poucos minutos, mas eu consegui falar aqui com o senhor Neymar, que testemunhou ontem no tribunal. Tudo bem, seu Neymar? Quem o senhor acha que cometeu esse crime? Bom, agora, depois de tudo, eu não sei mais de nada, né? Tá tudo muito confuso na minha cabeça. Eu pensava que a Ruiva era colega de trabalho do seu Guilherme, mas parece que os dois estavam se amancebando fazia um tempo já. Peraí, a Ruiva a quem o senhor tá se referindo é a senhora Ingrid? O senhor conhecia ela? Sim, conhecia sim, mas nunca fui muito com a cara dela, não. Gostava mais da dona Ana, Deus a tenha. A Ruiva tinha uma cara muito arrogante. Ainda mais essa história do amancebo com o seu Guilherme, esse dinheiro aí que sumiu. E esse Caio? Ah, esse Caio não me engana, não. Tem uma cara de que não vale uma cibalena vencida. E já vi ele de conversinhas com a dona Ana. Vai saber qual é... Eu não tô mais entendendo nada. O Caio conversava com a Aninha? Acho que sim, né? A história que tava rolando ainda agora lá dentro era que ele e a dona Ana estavam assuntando pra saber se era seu Guilherme mais dona Ingrid que estavam pegando a dinheirama lá. Sei não, sabe, seu repórter? Mas tava todo mundo nervoso na frente do seu juiz e daquele povo lá. Júri, né? Precisava ver o seu Caio como tava nervoso. Obrigado, seu Neymar. Minha gente, parece que ainda vai rolar muita coisa nessa história. Temos três suspeitos. Quem terá matado a professora Ana? E você, Leone, em quem você aposta? Quem você acha que cometeu esse crime horrendo? Bom, você pode votar em nossa enquete através do telefone ou enviando uma mensagem de texto para o número que aparece aí na sua tela. Ou ainda, pode acessar o nosso site, o verdadedatarde.com. Agora, vamos melhorar esse astral e tentar falar de coisa boa? Nossos patrocinadores... Ai, amor, eu tô tão feliz pelo nosso terceiro aniversário de namoro. Olha o que eu comprei pra você. Não acredito, linda. Aquela carteira que eu queria tanto. Agora é minha vez, amor. Vai, você trouxe aqueles chocolates que eu amo. Na verdade é que nesse ano eu quis inovar. O chocolate já tava tão clichê. Clichê? Clichê é ter que olhar pra essa tua cara há 3 anos. Ah, vai passear. Em ocasiões especiais, não passe maus bocados. Chocolate Tradições, o presente certo. Boa tarde, são 16 horas. O trânsito no cruzamento da Avenida 3 de Maio com a Avenida da Universidade está congestionado. O motivo foi um choque entre um ônibus e um Topic. 4 pessoas ficaram levemente feridas. Acaba de começar mais um Descontração da Tarde, o programa que traz para você novidades do mundo dos famosos, entretenimento e, claro, muita descontração. E o programa de hoje está em clima de muita expectativa. Hoje teremos o último episódio da radionovela que conquistou o Nordeste. E por isso, vamos ver qual é a expectativa do público para o desfecho da trama. Vamos ver quem está na linha. Descontração da Tarde, quem fala? Carla Paiva, é você? Ai, não acredito! Boa tarde, Carlinha, que prazer falar com você. Oi, é um prazer ter a sua participação. Qual o seu nome, linda? Lene dos Santos. Então, me diga, Lene, você está acompanhando todos os episódios da radionovela? Mas é claro, eu não perco nenhum. Tá certo. Então, me diga, Lene, você acha que Guilherme é mesmo culpado pela morte da Ana Lúcia? É, ele era muito ruim pra ela, traidor, safado, é assassino. Espero que ele seja condenado e pague por tudo que fez com a Aninha. Beleza, Lene. Um forte abraço e foi um prazer falar com você. Tchau, Carlinha. Vamos ver quem está na linha agora? Descontração da Tarde, com quem falo? Oi, aqui é a Alessandra. Tudo bom, Alessandra? Tudo bem. Você tem acompanhado os capítulos de Maré de Mentiras? Tenho sim. E na sua opinião, Guilherme é culpado ou inocente? Culpado, o cara era um sacana, traía a menina e ainda por cima pôs um fim nela. Nossa, então como você acha que vai ser o fim dele? Ai, Carla, eu acho que ele deve morrer também, passar por tudo que ela passou. Tudo bem, Lissandra. Obrigada pela sua participação. Foi um prazer, Carla. É isso aí, meu povo. A novela está sendo um sucesso imperdível. E falando em coisas imperdíveis, vocês já experimentaram o novo sabor do refrigerante Spoca? Não? E o que é que vocês estão esperando? Além dos sabores tradicionais, você encontra agora Spoca nas versões tamarindo, cupuaçu e rapadura. Não pode faltar no almoço de domingo com a família, no jantar com os amigos e no lanche da criançada. Spoca, esse é o refrigerante que Carla Paiva bebe e recomenda. Bem, queridos ouvintes, pelo que ouvimos, tá todo mundo torcendo pela condenação de Guilherme. Mas e você, o que acha? Guilherme é mesmo assassino de Ana Lúcia? Só ouvindo para descobrir. Fique agora com o último capítulo de Maré de Mentiras. Maré de Mentiras. Boa tarde. Iremos agora dar continuidade ao julgamento. Que entre o avô da vítima, senhor Luiz Souza da Silva. Minha neta era uma doce de menina, sempre atenciosa com a criança. Eu só tenho boas recordações dela. Eu e Ana Lúcia, nós não nos dávamos bem. Eu, como irmã mais nova, devo ser a pessoa que melhor conhece. Ela não era um doce coisa nenhuma, a não ser que tivesse algum interesse. Aí era tanta doçura, sempre tão interesseira. Meu filho jamais faria isso. Ele é inocente. Guilherme largou tudo pra se casar com ela. Nunca gostei dessa Ana Lúcia. Eu não gosto dessas pessoas boas demais. São sempre umas serpentes camufladas. Nunca pude provar minha tese sobre ela, pois morreu antes de deixar cair a máscara. Mas quem a odiaria ao ponto de matá-la? Trabalho para os Drummond há 3 anos. Dona Ana sempre foi boa patroa, não tenho nada a falar mal dela, um anjo mesmo. Já o seu Guilherme, sempre achei que ele é muito emotivo, instável, nem lá nem cá. No ano em que trabalhou na escola, em que sou diretora, sempre foi muito profissional. Não tinha nenhum problema com os alunos. Ela conseguia aproximar mais os pais da escola, pois somente as mães eram mais participativas. Era um amor de pessoa. Já falei tudo em meus depoimentos. Eu e a Aninha nos conhecemos na festa da escola da minha afilhada. Ela era professora de outra turma, mas mesmo assim nos conhecemos. Nos apaixonamos. Então eu terminei o noivado com a Ingrid e 7 meses depois, eu e a Ana nos casamos. Nosso primeiro ano foi de muita alegria, mas a partir daí, nos distanciamos. Ela dizia que era culpa do meu trabalho, dizia que a gente não passava muito tempo juntos, reclamava demais. Então decidimos que ela trabalharia junto comigo. No começo foi ótimo, mas depois tivemos brigas porque ela também trabalhava demais e ainda estudava. Então depois de 1 ano e meio de trabalho, ela saiu da empresa. Mas sempre vinha me visitar no escritório. E quando foi que você voltou a se envolver com a sua ex-noiva? Eu não sei exatamente. Isso não é uma coisa que a gente espera que vá acontecer. Lembro que teve um dia que marquei com a Ana de sair para jantar. Só que de uma hora para outra ela me liga, dizendo que aconteceram os problemas com a irmã mais nova e que não poderia ir. Achei estranho, porque a Ana não visitava muito a família depois do nosso casamento. Mas deixei para lá, sabe? Quando eu já estava saindo do escritório, o meu celular tocou. Era a Ingrid. Ela falou que eu precisava assinar os documentos que a Ana tinha mandado. Não entendi direito, mas mesmo assim voltei. Pela primeira vez, nós ficamos sozinhos no escritório. Todo mundo tinha ido embora. Aí, bom. Aí vocês sabem, né? Sou homem, a carne é fraca. Voltei pra casa me sentindo um lixo, um completo idiota por ter feito aquilo com a Ana. Mas aí depois... Depois a Ana descobriu seu roubo milionário e a sua dor na consciência sumiu completamente, não foi? Não, senhora. Mestre suas palavras. Eu não sou responsável pelo roubo da empresa. Ainda estamos investigando como esse dinheiro sumiu. Não fui eu. Mas nós temos uma prova, um contrato nupcial, seu e da senhora Ana, que atesta, que comprova que o senhor teve motivos para matá-la. Um instante. Aqui, parágrafo 3, da página 7, que diz que... Em caso de infidelidade, o senhor Guilherme Drummond deverá ressarcir a senhora Ana Lúcia por danos morais e psicológicos, com uma quantia equivalente a 50% de todo o patrimônio do casal. Então, o que o senhor tem a dizer a sua defesa? Senhora promotora, um caso desses é extremamente comum em casamentos como eu e da Ana. Por mim, nem teria feito, mas meu advogado exigiu. Ele disse que, como eu sou uma pessoa pública, isso impediria a Ana de fazer besteira, que evitaria que eu fosse parar nas colunas sociais. Mas parece que não deu muito certo, né? Obrigado, senhor Guilherme. Isso basta. Com todas as provas apresentadas e as testemunhas interrogadas, iremos findar o julgamento. A promotora e o advogado poderão fazer as considerações finais e, em seguida, o júri dará o veredito. Ora, como vocês podem perceber... Os fatos só comprovam o que todos já disseram sobre este homem e o que ele mesmo acaba de dizer, indiretamente, sobre si mesmo. Senhores e senhoras do júri, o que vimos hoje não foram nada além de suposições. Nenhuma prova substancial apresentada incrimina diretamente o meu cliente. O que dizer sobre um homem que tem um amante, mas assina um contrato de fidelidade apenas para evitar sair em colunas sociais? Em ser mal visto. Como uma mulher doce feito a Aninha poderia aguentar um casamento desse? Como ela poderia viver nesse mar de sujeira e podridão? Meretíssimo, as provas que temos já foram apresentadas e não podem ser desconsideradas ou sequer contestadas. Guilherme pode ter cometido alguns erros, sim. Quem nunca os cometeu? Mas matar a própria esposa, não. Ele jamais faria isso. Não há motivos para isso. Meu cliente sempre foi apaixonado pela esposa. Estava passando por uma crise no seu relacionamento? Sim, sem sombra de dúvidas. Mas isso, e apenas isso, é o que podemos averiguar com essa investigação. Que Guilherme é um homem que largou a vida perfeita com a mulher ideal para se casar com uma professorinha. Por amor, o mais sincero e puro. Mas o amor não foi suficiente. O casamento ruiu e meu cliente foi fraco a enganar a mulher com outra. Mas se isso é crime, muitos nessa sala deveriam estar em maus lençóis, não? Veja, é meu dever promover a justiça. Não estou aqui contra o réu, nem a favor da vítima. Essa roupa é minha segunda pele e eu me alimento de provas. Portanto, peço, meretíssimo, que avalie bem todas as provas e depoimentos, pois hoje esta cidade inteira clama por justiça. Tudo que eu gostaria de pedir a vocês hoje é que reflitam. Enquanto existirem brechas nessa história, enquanto nenhum de nós puder explicar o que realmente aconteceu, não vamos culpar um homem íntegro. Não vamos torná-lo mártir dessa infeliz tragédia. Sem mais a declarar nesse tribunal, finalizo aqui minha aclamação por justiça nesta corte. e espero que ela seja feita. Obrigada. Júri, depois de todas as provas aqui apresentadas e dos depoimentos ouvidos, qual será o veredito? Nós, do júri, consideramos o réu Guilherme Drummond culpado da acusação de homicídio doloso contra a vítima Ana Lúcia Drummond. A corte considera o réu culpado. Guilherme Drummond será sentenciado a cumprir a pena de 12 anos de prisão em regime fechado e a divisão igualitária dos bens do casal, que serão destinados aos familiares da vítima. Vocês estão cometendo um erro, eu não matei Ana Lúcia, eu sou inocente. A verdade da tarde. Leônia, estamos aqui do lado de fora do julgamento, acompanhando o capítulo final dessa história que abalou todo o país. E agora estão passando todos os componentes do júri popular. O juiz Severiano Lima, a família da vítima... Opa! Leônia! Brasil, lá vem ele! O senhor Guilherme! Senhor Guilherme, por favor, um depoimento aqui pro Verdade da Tarde. Ufa, que correria! Bom, o senhor Guilherme não quis dar entrevista pro programa, parecia estar muito abalado, todo mundo muito abalado, né? Mas é isso aí, a justiça foi feita e chegamos ao fim de mais um caso bem sucedido. Eu sou o Rui Peixoto e essa foi a Verdade da Tarde. É com você, Leônia. Obrigada, Rui. Só um minuto, gente, porque agora eu fiquei muito emocionada com o desfecho dessa maré de mentiras. Nossa, que coisa mais digna. Quem diria, hein, que um empresário tão bem sucedido iria acabar assim, atrás das grades? É desse Brasil que eu tô falando, minha gente. Um país que o povo luta pela justiça. Muito bem. Palmas para esse Brasil. Justiça, é disso que o povo gosta. Ah, agora vamos para o resultado da nossa enquete. Como eu tinha falado, dentre os que acertassem, seria sorteado um prêmio de R$1.000. Ansiosos? E o vencedor foi... Mas, espera aí, gente. Primeiro, vamos a um recadinho básico. Que tal uma receita para deixar o seu fim de ano mais feliz? Atenção para os ingredientes. 4 amigos, uma pitada de sorte e um cupom da agência Pôr do Sol. Preparo. Preencha o cupom em uma das agências Pôr do Sol, indique 4 amigos e concorra a um cruzeiro com direito a 4 acompanhantes. Acrescente uma pitada de sorte, espere o sorteio e viaje conosco. Telefone 3226-0505. O mar e eu, tão serenos quanto vorazes, tão constantes quanto traiçoeiros. Ele, com toda a sua imensidão, apagou meu rastro, silenciou minhas mentiras e escondeu meu corpo. Eu fiz-lhe meu cúmplice fiel, boiei em suas águas, fugi carregado em suas ondas. As águas consumiram a parte de mim que nunca existiu. Sussurraram em meus ouvidos a esperança de um começo e me transportaram para um fim inesperado. Fizemos disso o nosso pacto. E assim, parti para uma nova vida, exatamente como eu tinha planejado muitos anos atrás. Guilherme foi só a isca, uma isca perfeita, por sinal. Bobinho, tão apaixonado, fácil de ser conquistado. E tinha a tal da Ingrid, idiota. Caiu como uma luva nos meus planos. Quando comecei a me distanciar do Guilherme, pressionar e acusar de passar muito tempo no trabalho, ele foi como um patinho para os braços dela. O marido prepotente e a amante apaixonada eram os acusados perfeitos para o meu crime. Roubar o dinheiro é que foi mais difícil, bem mais que planejado. Graças ao Caio, com seu jeitinho de homem honesto e trabalhador, atrapalhou tudo. Mas nada que não pudesse ser resolvido. Uns milhõezinhos em um mês, mais um bocado no outro, tudo com a assinatura do Guilherme, que tinha uma mania horrível de assinar qualquer coisa sem ler. E a aprovação do Caio, que recebia cópias da saída do dinheiro, tudo adulterado. E ele achava que estavam indo para os acionistas. Sem saber, o Guilherme roubou 20 milhões da empresa e depositou na conta secreta que o meu amado Paolo Bianucci abriu nas Ilhas Caimã. E a isso, eu devo agradecer a minha amiguinha Marta pelo ex-marido tão talentoso. Amore, va una champagne? Claro, amore mio. Por que não?